A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, a venda nos olhos da fantasia. Ou... Porque existe dinheiro... Meus amigos, hoje chegamos ao 13º capítulo do nosso seriado. E por uma dessas coincidências inexplicáveis, o calendário do planeta Gandaia, parecidíssimo com a Terra, lembram? Está marcando sexta-feira, 13 de agosto. Não é que eu seja supersticiosa, mas vocês sabem como é, não? Bem, e o Rei Sabidão I, depois de marcar 7 pontos contra 5 do Doutor, está fazendo tudo o que pode para ampliar a vantagem da Guerra do Golfe a seu favor. Diz ele que aí não perde mais a parada. Por isso... Capricha, espelho biotrônico, capricha. Regrida mais um pouquinho no passado. Isso, isso, assim. Chegamos à sexta-feira, 13 de agosto de 1313. Aqui neste castelo é que mora o Grão Mago Merlin. Credo ut intellicam, sed ignoramus et ignorabimus. Ah, não, por favor, Merlin, não me fale em latim, que eu não entendo nada. Você não pode falar na minha língua, por acaso? Oh, claro, como não? Eu sou mago, feiticeiro, domino qualquer língua e alquimia, e se quiser, transformo até lixo em dinheiro. Merlin é um sábio e adivinho, produto da fecunda fantasia. É filho do demônio com uma virgem e não lhe desagrada um bom vinho. Mas quem ousa se intrometer nesse nosso papo tão culto e revela pra todo mundo minha queda piruetilha com prazer? Ah, não leve a mal, Merlin. É que o meu espelho, às vezes, é meio estulto. E... não querendo lhe ofender, mas a sua voz... a sua voz me é bastante familiar. Isso é normal, já que nessas regressões no tempo sempre se pode encontrar um antepassado de algum amigo ou conhecido. Sei, sei. E Merlin, será que você toparia me ajudar num negócio assim, meio complicado? Bem... em princípio, estou afim. Depende só das condições. É o seguinte, um tal de Dr. Sadomor sequestrou uma coisa muito importante pra mim e só me devolve se eu responder umas dúvidas. Caso contrário, ainda levo o meu império das tevilusões. Interessante. E qual seria o meu papel nessa jogada? Você me assessorar e a gente ganhar a parada e... Calma. Não vai me dizer que aí você me dá a sua alma? Ué, como é que você sabe? Se eu ainda nem falei. Ora, esse caso já tem uma barba muito longa e você nem imagina a quantidade de almas vendidas que já acumulei. Então, eu lhe dou todos os meus milhões de colares nos bancos da sumiça. Que nada! Isso é do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. Hoje todo mundo sabe que dinheiro só gera... infelicidade. Mas o que você quer, então, em troca da minha vitória? Fácil. O seu império das tevilusões. Ah, essa não. Isso é sacanagem. Aliás, e se lhe dou o império em troca da vitória na Guerra do Golfe, o que me sobraria? Muito simples. Dois pés no chão, a rainha e a felicidade. Felicidade. Felicidade é pura feitiçaria. E aí? Não quer trocar? Ser feliz pelo império das tevilusões? Não sei. Preciso ver o que a rainha diz. E pelo visto... Isso. Tenho um amigo, o Mephisto, Também é bom conselheiro. Mephisto? Por que não? Quem sabe ele gosta de dinheiro. Então, caro rei, boa sorte, que minha agenda hoje tá lotada. O Merlin foi ver se alguém já arrancou a espada que está cravada na bigorna dele. E quem arrancar será o rei universal. Ah, tá bom, espelhinho, vai. Agora eu prefiro que você me leve até o tal do Mephisto pra ver se ele não quer ser meu sócio. Chegando a uma sexta-feira, 13 de agosto de 1813. Mephistófeles monologa num palco. Entzwei. Da liegt der Brei. Es ist nur Spaß, der Takt, du Ass, zu deiner Melodie. Sinto muito, Mephisto, mas olha, eu não entendo nada de alemão. Ah, não tem importância. Isso também só foi gozação. O quê? Essa voz? Será que já não nos conhecemos de algum outro tempo? Ou de uma outra parte? Pode ser, caro senhor, porque no meu meio não existe passado, nem futuro. Além do que, eu vivo dessa arte. Arte? Então você é um ator e não o tal do Mephisto? Não! Quer dizer, sim, sou Mephistófeles, o gênio intelectual. Ah, tá. Conheço muitos atores que são uns gêniozinhos. Não faz mal. Mas, pois é, então vamos ao que interessa, certo? É, porque senão o seu humor ainda é capaz de me fazer bem. Bom, o negócio é o seguinte, eu quero ganhar uma competição. Sei, o meu amigo Merlin já me contou tudo. Você quer penhorar o seu espírito em troca da vitória na Guerra do Golfe, isso? É, exatamente. Bem, e quanto você acha que vale o que se chama de alma? Como é? A minha alma? A minha alma vale alguns milhões, ora. Alguns milhões? De quê? De tiras ou de colares? Além do mais, quem disse que você tem alma? E o que é alma, afinal? Bem, aí o negócio já começa a complicar, não é? Porque... Porque a alma só existia no tempo do bem e do mal. E agora, lá na Gandaia, não existem mais essas coisas. Não existe moral. Mas como é que você sabe de tudo isso, Mephistófeles? Ora, eu já lhe disse, sou um gênio intelectual e sempre me mantenho atualizado. Por isso, veja se você não tem outra coisa a oferecer em troca, sim? Parece até um sócio do Merlin. Preciso de tempo para pensar. Aliás, você por acaso tem algumas sugestões? É claro, a vitória em troca... do seu império de teve ilusões. É, eu já imaginava, Mephisto, mas sabe de uma coisa? Desisto. Bem, se quiser, também aceito a sua felicidade, a rainha. O quê? A minha felicidade, a rainha? Você por acaso entende dessas coisas do coração e do amor? Ora, quem não sabe o que é paixão e o que provoca tanta dor? A vitória pela rainha. Dá quase na mesma. Aí ela cai nas mãos do doutor. Preciso de mais tempo para refletir. Como quiser, porque o tempo é o meu maior aliado. Então tá, vou pensar na sua proposta. Combinado, tchau. Pois é, amigos. Onde é que o Rei Sabidão primeiro foi se meter, não é? Aliás, como Merlin, Mephistófeles é uma figura lendária que representa o demônio. E a ele, Fausto vendeu a alma em troca de bens terrestres. Fausto foi um necromante lendário que serviu como tema de várias obras, principalmente de dramas e óperas. Bem, mas e o caso do rei? Como ficou? E você ainda vem me contar isso com a maior cara de pau? Que um tal de Mefistófeles quis me reduzir a simples objeto de troca para garantir a sua vitória na Guerra do Golfe, é? É, mas eu já lhe falei, mulher, que isso só foi um sonho que eu tive, ora. Um pesadelo, mais nada. Mais nada? Mas você já pensou se saísse a troca? Hoje é sexta-feira, 13 de agosto de 2013. O arcano 13 simboliza a transformação, a inutilidade de toda riqueza, poder ou vaidade. Dentro de 7 horas se esgota o prazo de mais uma dúvida. A venda. Venda é o ato ou o efeito de vender. É um bar, botequim, uma taberna ou mercearia. Também é uma tira de pano com que se cobrem os olhos. Não consigo distinguir qual é a venda da fantasia. Isso é mal, espelho biotrônico. Muito mal pra sua fama. Ora, sabidão, tenha dó do pobrezinho. Não reclama, vá. Além do que, ele é uma central de dados, mas não sabe pensar como você. Tá certo, rainha. Nesse caso, é melhor chamar o doutor pra ver se ele não pode dar uma dica, não acha? Isso, isso. De vez em quando, você parece mesmo que é um sabidão. Alô, alô, Sado Mor. Alô, doutor. Estamos à sua espera, sim, senhor. Mandaram me chamar. Eis que me manifesto bem ligeiro, porque dizem que tempo é dinheiro. E eu também tive que vir correndo, porque se viesse devagar, perderia o companheiro. Ah, doutor, não gostei muito dessa sua nova saudação, não, sabe? Tá, minha flor, mas a escolha do texto não é a mim que cabe. E nem a mim tampouco. Além do que, acho essa rima um horror. Bem, bem, mas doutor, acontece que... Como vou lhe explicar... É que está 7-5 no placar e a meu favor, não é? Ah, desembucha, homem. É, tá bem, deixa pra mim. É que o sabidão, sabe, doutor, ele não entendeu bem a dúvida de hoje. Se a venda da fantasia é num botequim ou se a venda da fantasia é à vista. Ah, não, não é nada disso. Eu só não sei o tipo de venda que está em discussão, ora bolas. Ah, se fantasia fosse vendida em botequim, esse planeta seria um paraíso. Bem, meu caro sabidão, primeiro você há de compreender, sim, que nem tudo que brilha é ouro, não? Claro, pois é, mas e... E nas dúvidas que já abordamos até agora, sempre agi como um adversário leal. Sempre fui um cavalheiro, não? Tá. Concordo e louvo muito essa sua camaradagem. Pois é, e agora é você que está na frente com 2 pontos de vantagem. E aí, sabe, não tem mais colher de chá, não. É, não tem jeito. Desisto, diga lá a solução. Isso é resposta pro Mefisto. Isto é, pro meu robô, é claro. A aventura que ronda a venda da fantasia não é a dos olhos. Nem a chamada mercearia. É só uma transação. O quê? Essa não. Isso é pornografia. Ahá, doutor. Bem que eu sabia que você não era a flor que se... Ah, não. Não é nada disso. Aqui só é uma operação comercial. O quê? E você ainda queria dinheiro pra isso, seu sem-vergonha? Calma, rainha. Trata-se só de uma operação que envolve dinheiro numa transação comercial de compra e venda. Só isso, entendeu? Ah, bom. Então tá desculpado. Mas da próxima vez, tá? Não seja assim tão, tão mal intencionado. É, alguém escapou por pouco de um mau estado. Mas, doutor, se eu entendi bem, então... A dúvida de hoje é a venda no sentido de uma troca comercial, isso? É... Foi mais ou menos isso que eu tinha imaginado. Trata-se mais concretamente do dinheiro. Dinheiro, do latim denarius, moeda de prata. Mercadoria geralmente representada por cédulas e moedas, que tem curso oficial e cujo valor é estabelecido, etc. e tal. E dinheiro também é uma ilusão. É o pai da inveja e da ganância. É a causa da pior sorte de exploração. A que gera o desemprego, a fome, as doenças e a ignorância. Pois é, mas não nos levem a mal, gente boa, porque depois desse pontinho ganho só nos resta dizer tchau, bem te leve. E com 7-6 a vosso favor, prometemos voltar em breve. Tchau, doutor, e até logo. E você aí, ô, me roubou, por que não entra em greve? E aí, amigos? Depois de resolver a dúvida da venda, isto é, do dinheiro, eu pessoalmente ainda continuo com muitas outras dúvidas. Como, o tempo é mesmo dinheiro? O que vocês acham? Será mesmo? Alguns cientistas hoje afirmam que o tempo nem existe. Então, também não haveria motivo para adorar o dinheiro, nem para criar essas dívidas externas horrendas que provocam tanta aflição e dor, não acham? Bem, mas isso é uma conversa para outra hora, não é? Agora o fato é que o doutor e o meu robô voltaram a chegar perto do rei. E no próximo capítulo vai se encerrar a segunda super charada. Que tal? Eu estou curiosa. E vocês? Então, até o nosso próximo capítulo, ok? Nada duvida, quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.